No Alemanha. Em Itália estamos cortando a Rádio Liberdade. In the United States. E aqui em Venezuela também escuchamos. No Japão. Aqui no Paraguai também escuchamos. E até em Portugal. Liberdade para o mundo. É o Gustavo Lima. E esta, o tempo todo. Sucessos pra você. Saudade sua. Morei um tempo no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco. O que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco. Não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei sem você. Liberdade FM. Só que apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto é um quadrado. Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê teve esse papo de saudade sua. E continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Chegou minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? E continua. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê teve esse papo de saudade sua. E continua. Apaixonado não pensa. Amar por dois é doença. É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado. Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. Cê veio esse papo de saudade sua. E continua. Teve tanto tempo pra me procurar. Alegria no ar. Uma rádio feita pra você. A sua rádio. Liberdade FM. A programação que faz a diferença. A nossa rádio é 180 graus de pura audiência. Sintonize. Liberdade FM. Cada um pra um lado. Você me esquece, eu esqueço você. A gente promete, mas o coração nunca deixa cumprir. O beijo é bom e o abraço não deixa fugir. A história se repete no final. A gente não é normal. Longe do outro, coração pede socorro e a boca pede. Da noite passada, a gente não se assume, não. Mas

fazer de tudo pra te esquecer. Será que você também vai conseguir esquecer que fomos um do outro? É, até quando eu errei você estava comigo. Vacilei, castigo. A alma não vai perdoar meu corpo. É, tem coisas que não dá pra consertar, pecados que o tempo não vai apagar. Abri uma avenida na minha rua. É, e quando a escuridão encender os faróis na mesma direção de nós, minha vida será sempre sua. Na hora em que você quiser voltar, não tem segredo. Me liga, me dê um sinal. Fique em sintonia com nossa paixão. Na hora em que você quiser voltar, pode entrar quando quiser no meu coração. É, tem coisas que não dá pra consertar, pecados que o tempo não vai apagar. Abri uma avenida na minha rua. Direção em busca de nós, minha vida será sempre sua. Na hora em que você quiser voltar, não tem segredo, não tem segredo. Me liga, me dê um sinal. Fique em sintonia com nossa paixão. Fique em sintonia com na hora em que você voltar, vem sem medo, vem sem medo, vem. Você tem a credencial, pode entrar quando quiser no meu coração. Na hora em que você quiser voltar, não tem segredo, não tem segredo. Me liga, me dê um sinal, fique em sintonia com nossa paixão. Fique em sintonia. Na hora em que você quiser voltar, vem sem medo, vem sem medo. Você tem a credencial, pode entrar quando quiser no meu coração. O ano inteiro, pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada. Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom é poder despertar e você fantasias. Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o som da liberdade, leva e faz a sua. emoções despertando sentidos. Com você, primavera, verão, no outono, no inverno. Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Quero ouvir campo grande lá em cima, vai! Solta mais campo grande! Vem, vem!

FM, uma rádio autorizada pelo Ministério das Comunicações. Ligado com a gente. Visite nosso site www.liberdadefmdeperipiri.com.br. Online para todo o Brasil. Canal 285, Rádio Liberdade FM, Piripiri, Piauí. Tocando por sucesso que você quer ouvir. Fala da vingança. Liberdade. Passei um batom vermelho por da raiva. Tirei um palmo e meio de saia, tô de decote verde, de vingança. E hoje até perdi a vergonha. Hoje eu vou beber, meter fogo, mas não no seu lençol, sim em outro. E pode apostar, tô pro rolo. Vou te fazer me pagar em dobro. E você vai chorar, e você vai perder o passeio no meu corpo. Tu quem vai fazer? E você vai ligar e vai ter surpresinha. Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha. E você vai chorar o passeio no meu corpo. Outro quem vai fazer? E você vai ligar e vai ter surpresinha. Minha voz rouca com a voz de outro boy na linha. Hoje eu vou beber, meter fogo, mas não no seu lençol, sim em outro. E pode apostar, tô pro alu. Vou te fazer me pagar em dobro. E você vai chorar, e você vai perder o passeio no meu corpo. Tu quem vai fazer? E você vai ligar e vai ter surpresinha. Minha voz rouca. Você vai chorar o passeio. minha voz rouca com a voz de outro boy na linha. Liberdade FM nas redes sociais. Instagram, arroba Liberdade FM de Piripiri. Um show de rádio. Não podia faltar. Essa machuca os corações. Muito prazer em revelar. Você está linda, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo os meus dedos me traem, disco seu telefone. É minha. Minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sabe. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei. Disse, perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito, choramos por menos. Minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, doença não sabe. O amor ainda é tudo, tudo. Naquele momento até hoje esperei. FM nas redes sociais www.facebook.com/LiberdadeFM de Piripiri. O sucesso está de volta. Oh,

como você. Quanta ilusão e pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. A música de volta. Siga a Liberdade FM nas redes sociais. Instagram, arroba Liberdade FM de Piripiri. Aqui só toca sucesso. Que o clima hoje tá suave, suave, susso. Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje. Suave, susso. Ela joga limpina, isso é trap com funk, menina. Ela joga limpina, isso é trap com funk, menina. Quando eu mandar, tu vai chegar. A maldade vai jogar. 3, 2, 1, joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Quebra, desce, joga, vai. Se joga, se joga, se joga, se joga. Solta o pontinho, DJ.